controle opere em 119.35. Da 10, aguarde pro cruzamento. Dael Leda, decola da 10, curva direita, 5171, 119.35. Tá na posição 03, fora pushback, o tá 3217. Mantém o setor, Índia Papalótico, mantém o setor norte, aguarde para prosseguir a final da 17. Trip 5-4. Boa tarde, Azul 4-1-8, pronto no ponto de espera da pista 1-0. Seguinte, mantém o ponto de espera, pista 1-0. Seguinte, vai manter o 4-1-8. Trip 5-4-8-8, pista livre, autorizado pouso, 1-3-0 graus, 1-2 nós. 5-4-8-8. Gol 935 livrou agora. Tá, confere, Gol 925. Prossiga via Alfa, reporte da Gilherme, já postou seu plano para Brasília, reporte contra o plano para a Copa. Ok, obrigado. Para seguir para a proa de Buraquinho. Afirmo. Autorizado decolar então proa sul, 180. Vento 130 graus, 11 nós. Informa o tráfego na curta final, pista 10, Alfa Tango 72 da Trip. Fumaça, observe o Alfa Tango 72 da Trip pousando. Após esse tráfego, autorizado a alinhar e manter a partir da interseção. Levar o após direto, 5413, controle, o transponder e o controle da PERI 1 no 9.35. Autorizado 200 para conquista, decolagem da 10, direita. Descrito agora em transição Eval, transponder 5413 e o controle 1935. Trip 5219 vai chamar para pushback e acionamento. Gente, correto, protegimento. Norte, negativo, curva à esquerda, curva à direita, para o setor norte, a curva avistando o Papa Alfa 31 de prefixo Índia Papa Ótica na final da 17. Mike. Autorizado, alinhar e manter a partir da interseção. Fumaça. Azul 4118, mantém o ponto de espera, previsão para decolagem mais 4 minutos. Corrijo, mais 5 minutos. Tráfego alinhando para decolar da pista 10, esquadrilha da fumaça. Gente, o azul 418 vai manter o ponto de espera. Trip 5488 no solo 28. Libere a direita, chame o solo em 121.9. Para a direita, 1219-5488. O Mike Golf Mike. Prossiga. Avistando Papa Alfa 31 na final da 17. Negativo. Gente. Índia Papa Oscar, informo Romeu 44, sentido contrário, está à sua direita. Tem o tráfego à vista? Helicóptero, confere? Afirmativo, afirmo. Afirmo. Ainda não avistado ali, está na curta final, contra embaixada travado. Autorizado pouso pista 17, 110 graus, 11 nós, Papatango Índia, Papa Oscar. 110 graus com 1 nós, autorizado pouso 17, Índia, Papa Oscar. Fumaça, se tiver pronto, autorizado decolar, 110 graus, 11 nós. Aguarde. Fumaça está na escuta da torre? Ciente, vento 110 graus, 11 nós. Segundo 925. 1925 em coordenação. O seu novo portão pro senhor. Tem condições de prosseguir via Índia até a pole position, até o portão 01? Tosca no solo aos 30. Autorizado, backtrack, chame liberando. Zero um, né? comandante, passaria 1023, viu, não? 35488 vai prosseguir via parte principal até a posição remota, ok? Posição remota do pátio principal, não do pátio 3. Posição remota do pátio principal pro trip 5488. Salvador, Salvador, um minuto para a autorização, número 4. Número 4 para autorização, só um minuto. 009, a chegada a Bonfim. 4.010.09 via chegada a Bonfim para Crius, 4.000 pés. 4.009, chegada a Bonfim, São Paulo, Padrão. Salvador Approach, good afternoon, estou passando em India Mike Alpha, knowledge, zero information. Good afternoon, India Mike Alpha, mantém flight level 070, passing, conde. Position, radar, surveillance, fly direct to Mari, interception, to intercept Mari arrival. Ok, maintain a level 075, flying direct to Mari. Para Momo, Momo Albo, inicialmente, 340. Momo Albo, 340. Ciente. O Índia Papa Oscar mantém a posição de passagem do tráfego à sua esquerda? Está mais curta a posição. Ciente, mantém a posição que o tráfego vai alinhar. Índia November Alpha, autorizado a alinhar e manter a pistão 7. Fumaça nesse momento, está no farol, está no 373. Ciente, fumaça, chame o controle em 119.35 até o regresso. 1935, obrigado. No perfil da DAEL, Leda, após voo Bidev. Em Bidev, após, segue conforme o plano. 5412, o transponder, controle opera em 119.35. 120.8. Bidev, depois conforme o plano, eu falo 9257. 5412, transponder, controle 1935, 8002. 080, inicialmente na proa de Mari. 080 na proa de Mari, gol no 395. Gol no 395, corrigindo. Foi na proa da posição toque para inversar na chegada Amã e informa indicada. Você já tem nossa autorização? É, corrigindo, 280 nós. É, a chegada está sendo mudada, trocada de novo para qual chegada Amã, é isso? É, desconsidere Goma 395, o senhor vai ser vetorado para interceptar o LS, curve agora à esquerda, a proa 040. Esse é para o nível 080 e o limite, o localizador. Okay, agora sobre vetoração, esquerda 040, é, desce para o 080, limite localizador, a 395. Salvador, boa tarde, Altan 3217, quanto espera da 10 pronto. Posso ir? Barreiras 340, decolando a 10, curva pela direita, com essa curva esquerda, no perfil da Momo, alvo. Após alvo, voa a dedó e sai conforme a rota. 5402, o transponder, controle opera em 1 no nome decimal 35. Esquerda, Momo Alba de Dó, 5402-1935, 2231. Sim, liga o acionamento, chama para o push do 2231. Para push e acionamento. Ok, sim. Estou sobre a torre, está com proa norte para ingresso na perna do vento. Ingresso na perna do vento, aguarde para girar base, Olimpo 03. 03. Salvador, é o Índia November Alpha alinhado na cabeceira 17, pronto para decolagem. Mantenha a posição e aguarde para a decolagem. Índia November Alpha. Mantenha a posição e aguarde a decolagem. Índia November Alpha. Solo, papapá, o lobo de pé. Voltar Zulu GSR, ok, é o próximo para autorização número 2, só um minuto, ok? 1-785, pronto para autorização agora? Negativo. Ok, autorizado Galeão 360, conforme uma rota, UP50, BDEV, UP November 857, todo seguro, UP Zulu 16, após conforme, decolada 10, com curva pela direita, subida da El, Leda, após Leda, boa BDEV, e após sair conforme a rota, 5137, o transponder, controle opera em 119.35. Autorizado conforme, 360 para o Galeão, saída da Eulida, pós-lida IDEV, AP850, AP-November 857, posto seguro, AP-Zulu 16, transponder 5137, controle apenas 119.35 para o gol 1785. Correto, tem livre pushback, portão 4, sempre o táxi. Ok, iniciando pushback. Papapá, Zulu, Juliette Sierra, prossiga, voo local, Forte, 15 milhas. Afirmo, Forte, 201. São para modificação de regras, Hotel Delta, descendo para 3 mil pés. Ok, forma nada, descendo para 3 mil, forma Hotel Delta. Decola, coordenação com a torre para a curva à esquerda, está acionando 0165. Controle opera em 119.35. Cliente local, Santandra em 205. Forte, pode tirar uma torre, curva esquerda, transponder 0165. Controle 119.35. Gente, acione o 0154. Corrigindo o transponder 0154, PB02. 4 no PAB, 0154 no transponder. Ok, 04, chame a torre agora em 186 para acionamento e decolagem, ajuste 1009. Está equipado? Gente, chame a torre agora, bom voo. Qual o seu local de estacionamento? Aguarde. Olimpo 03, informa o tráfego de pequeno porte decolando da 17 no momento. Acusa avistando o tráfego. Tenta visual com decolagem. Positivo. Aguarde autorização de pouso. Aguardando, já está direcionando a longa. Torre, muito boa tarde do Papapá Zulu de Lecce. Papapá Zulu Juliette Serra, prossigam. Está no pátio 5 para acionamento. Autorizado acionamento, chamo tanto para o táxi. Ilha 1340, táxi via Pátio 1, no Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pista 10. Quando lá, torre no 86, ajuste no 009. Bom voo. Ok, só o PAB é 28, ok? Ah, ok, corrigindo o 28. Está iniciando, pode ficar só na 28, ok? Táxi, gol 1785 com 163 a bordo, alternando Campinas. Está com 3 horas e 57 de autonomia. Gente, gol 1785, como número 2, correção número 3 no ponto de espera, dando passagem ao Embraer da Passaredo, Índia, Alfa, até o ponto de espera, pista 10, quando lá torre no 86, ajustando 009. Bom voo, gol 1785. Ok, como número 3, guardado. Do TAN 3217, autorizado a linha e manter. Autorizado a linha e manter, capitão 90, TAN 3217. Prossiga web 5729, não se escuta, Web 5729, com fins aprovado nível 340, rota direto Grid, direto Charlie, November Foxtrot e DCT. Decolada pista 10, perfil da DAEL Leda, após direto Grid, com curva à direita. Transponder 5420, controle Salvador 119.35. E Delta, acuse para o cruzamento. Ok. Negativo, direita Eco Alfa e Delta, fizeram para cruzamento. Papá Romeu, Índia November Alfa, mantém ainda a proa por 3 minutos ao atingir. Não, há 3 minutos está autorizado curvar à esquerda e aguardar para o cruzamento da 28. Foi paralelo à pista 10. Negativo, então dá presente, vai manter o segmento de colagem da 17 por mais 3 minutos. Após 3 minutos, curva à esquerda para o cruzamento da pista. Seria isso, senhor? Mantenha o 080, vamos 395, aguardando para prosseguir. Mantenha o 080, vamos 395. 7 com o trem embaixo travado. Tchau, Delta. Torre, o Golo de 90, acionado, pronto para o passe. TAM 3217, autorizado decolar, pista 10, 120 graus, 13 nosso. Decolar, 3217. Sou vetor. Vai manter a proa 040, vai ultrapassar o cruzador, após será vetorado para a final do ILSX-Way, devido à esquadrilha da fumaça evoluindo aí na proximidade de Farol da Barra. Ok, gente, mantém o 040, mantém o 080 na proa 040, gol 1395. Afirmativo 1395. Mike, está livre o táxi, chame para ingresso. Correu, papapá, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, prossigam. Ok, estamos no retorno na perna do vento da 190. Isso, 325-1288, obrigado. Bom final de semana. India Mike Alpha, Radar Vector for Sequence. Turn left heading 040. Turn left 040, India Mike Alpha. Oceana 6314, Petrolina aprovado nível 340, BAP Zulu 20, Papatango Lima direto. Decola da pista 10, perfil da Momo, transição Flock com curva esquerda. Transponder 51-61 no controle 1-9-35. 0340 para Petrolina, pela Pesulando 0 após direto Petrolina, decola da 10, Momo transição Flock com curva esquerda após a decolagem, transponder 5161 e o controle 1119-35, Oxané 6314. Oxané 6314, cotejamento correto, chame pronto. Chama lá. Ciente, comandante. Senhor número 2 para decolar, mantenha o ponto de espera, pista 17. Positivo, mantenha em posição. Previsão para decolagem, 5 minutos. Não, não serve, vai estar chegando. Vou na posição da EL? Afirmativa. Ando da EL, 3217. Do 7. Autorizado pouso na pista 17, no 30 graus, 10 nosso. Delta, Torre, o Papa Romeu, Índia, November Alpha, cumpriu os 3 minutos solicitados, na presente fez 180 pela esquerda, agora com a proa do aeródromo. Papa Romeu, Índia, November Alpha, autorizado prosseguir para o litoral norte, proa de buraquinho da presente, 1.000 pés. Afirmativo, da presente, curva direita, proa de buraquinho, litoral norte, 1.000 pés, Índia, November Alpha, grato, senhor. Papá, papá, Mike, Golf, Mike, prossiga para a rotatória da presente posição. Mike. 040, desce agora, mantendo essa proa ainda, gol no 395. O Gillette quer ver aquilo, prossiga para o nível 100. Gol no 755, cotejamento correto, chame pronto. Camará pronto no 755. Solo trip 5219 para pushback e acionamento. Trip 5219, posição 05 do pátio 3, livre pushback e acionamento, chame para o táxi. Vamos para o táxi 5219 da trip. Para o pushback acionar, web 75729, posição 6. Web 5729, livre pushback e acionamento, chame para o táxi. Vamos para o táxi 5729. Papapá, Zulu Juliette Serra. Observe o tráfego que acabou de pousar à sua direita. Após o mesmo, autorizado a alinhar e manter pistão na 7. Juliette. Sobre a ilha de Taparica. Então, só vai poder lançar só após mais ou menos 5 minutos da presente e será possível o lançamento de PQD. Copiado. DCT Bridge, Pesolo Onomeia, BHZ, após Trive, Pirassununga. Decolada pista 10, perfil da Dael Leda, após direto Bridge, com curva à direita. Transponder 54 Onomeia, controle Salvador 119, decimal 35. Aprovado São Paulo, nível 360. Via Upper Zulu Onomeia. Trive, Belo Horizonte, direto Trive após Pirassununga. A subida é a Leda, é Dael Leda, e após Leda Bridge, e o transponder é 54 Onomeia, 1935, controle. Gomo 013, cotejamento correto, chame pronto. Chamarão. E para o norte, no setor norte, a 500 pés também. Brasileiro, decolagem para lá. Passarelo 2231, autorizado a alinhar e manter? Ali mantém, 2231. Proa 100, Gono 395. Gono 395, prossiga para 3.000 pés, 1.009, ajuste. 3.009, Gono 395. Autorização de pouso, tem um tráfego na cabeceira, Mike Golf Mike. Observe um tráfego adicional, helicóptero que acabou de decolar, e irá seguir para o setor norte a 500 pés. É o Romeu 44 Lima, Papa Mike. Fique atento ao tráfego. Papa Romeu, Índia November Alpha, está quase cruzando o eixo de decolagem da 1028. Aguarde transferência. Negativo, senhor. Estamos próximos mesmo cruzamento do eixo da 1028. Vai manter mil pés, aguardando transferência na sua escuta permanente. Até. O 3694 incremente para razão de descida. Batiu. Ciente. Aguarde para decolagem. Ainda informa o tráfego cruzando o eixo de decolagem a 1.000 pés. 3 milhas da cabeceira 28. Tem ele no tiquês? Batiu. Aguarde para decolagem um momento. Corrigindo. 155 para interceptar o localizador. Direita 155, interceptor localizador, vão no 395. Ingresso no pátio principal. Ok, eu vou reportar para ingresso no pátio principal, 5219. Dado na cabeceira 17, aguarde para continuar no táxi até a Aerostar. Ai, que... Vamos fazer as células localizadas. Não foi copiada a aeronave que modulou? FTL-159, STL was localized. Complete approach, FTL-159, call tower 18.6. 18.6, FTL-159. India Mike Alpha, prossiga para 3.000 pés, India Mike Alpha. 3.000 pés, India Mike Alpha. O 3694, para informação, posição... Corrigindo o 3694 para separação de tráfego, curve à esquerda, proa 340, 340. Esquerda 340, 3694, qual o limite da proa? É, mais 8 milhas, tá? 3694, esse será dado no novo vetor. Ciente, o 3694, atinge 5 milhas. O 3694, informa o tráfego, posição de 1 hora, aeronave 5 milhas, passando 4.500. Ciente, o 3694. Minha proa de decolagem até atingir 2.000 pés em virtude daquele tráfego reportado anteriormente a 1.000 pés, 3, 4 milhas se afastando no litoral nordeste. Após 2.000, autorizado com a esquerda? Afirmo, mas para Momo. Certo, mas é a proa até 2.000, após 2.000, com a esquerda Momo. Está iniciando a decolagem, 2.2.3.1. Estamos botando aqui a 1.5.1. Call me normal final, em Portugal, 159. Say again? Passaredo. Passaredo 2231, decolagem imediata. Vai, poste 26 da minha. É, porta 20 fora, para mais. 3694, o tráfego foi superado, 3694. Curve à direita, rua 080, 3694. 3694, sim, antigo. Voa no 395, condições de voar na torre de Simbra? Irmão, só de Simbra, 395. Reporte visual 395. Já estamos visual, voa no 395. Copiado, 395, então reporte passando Simbra. Vamos ali passando Simbra, 395. 3694, complete curve à direita, rua 090. Direita 090, só 3694. Passa por esse certo? O negativo 3694 irá manter essa proa ainda por mais 1 no 5 milhas, 15 milhas, após será dado um novo vetor para interceptar o localizador. É, então 3694. Sábado, approach, Intelect Alpha request a visual approach, flight director, Paripi. Change at 1852, descend 1500 feet, QNH 1009, flight director Paripi, in Jamaica Alpha. 1500, flag da Paripe, Jamaica Alfa. Salvador 3297. Chamarão 925. Salvador, boa tarde, Oxanar 6314, 10, a posição, pushback para o Oxanar 6314, livre, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 6314. 325, alternativa 128.8, bom voo. 3325-288-3217, boa tarde. Controle Recife, passaredo 2231. Passaredo 2231, contato na decolagem, sub e mantenha o 340, saída Momo. Mantém 340, 2231. On the ground at 53, clear to the runway next to the right, ground 129. Ok, tem que turnar, que não vou turnar, eu tenho uma fora. Ima, Papa Mike, corrija o transponder para 5156. 5156. Netinho, autorizado a decolar, 120 graus, 11, nosso. Após decolagem, mantém o setor sul, 4 milhas, aguardando para cruzar 28, Zulu, Juliette, Serra. O Lima Papa Mike, assim que possível, estimado para o pouso. Mais 35 minutos. Copiado, 35. Torre Salvador, boa tarde, bom, 395. O Salvador, voo 1093, posição 7, push, bem questionamento. Funcionamento. Vai guardar. Grau Otávio, Portugal 159. É Portugal 159, good afternoon, text via Alpha Hold Short of Juliet. Alpha Hold Short of Juliet, Portugal 159. 360, ainda mais que Alpha. O 3694 informa o tráfego à sua esquerda, a aeronave modificou as regras, está prosseguindo para 1.500 pés nos corredores visuais, não irá interferir na sua aproximação. Direto de TAP. Ok, o 3694. Ponto de espera, pista no 0, quando lá, torno no 86, ajustando 009, bom voo. Curva direita no corredor axé, chame o controle. Corrijo, mantém o setor sul, que sobe ali pro litoral norte. Mantém o setor sul e aguarde pro cruzamento. Vai manter, aguardará. Vai curvar à direita, vai se afastar até Itapuã. E quando possível, autoriza para o cruzamento. Façamos melhor. Curva esquerda, paralela, pistão na 028, setor de perna do vento pelo setor sul. Aguarde pro cruzamento em mais alguns segundos, eu lhe autorizo o cruzamento pro litoral norte. Solicita manter 1.500, se for possível. Bono 395, pista livre, autorizado, pouso 120 graus, 11 nosso. Livre pouso. Bruno 785, decolou 56, chame o controle 1 no 9 decimal 35. 193.